Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se este povo que proclama o meu nome dos seus caminhos maus se desviar, então eu ouvirei as suas preces e lhes darei um novo coração. Perdoarei todos seus pecados, virei e sararei sua nação, virei e sararei sua nação.